Respeite papai, respeite mamãe, respeite os vizinhos, respeite o pessoal na rua pra te dar carinho. Respeite papai, respeite mãinha, eles são os dois que te deram carinho. Respeite mãinha, respeite painho, ele foi quem te criaram e te deram carinho. Respeite o pessoal na rua, respeite os mais velhos, respeite os mais novos, respeite os vizinhos, respeite quem gosta de você. Quando sair na rua, sempre dê um bom dia a outra pessoa que está do seu lado. Quando sair na rua, jogue o lixo no lixo, seja respeitoso, respeite o respeito como você quer ser respeitado. Respeite os outros, respeite painho, respeite mainha, foi eles que te deram a vida. Respeite mainha, respeite painho, foi eles que te deram o maior carinho. Respeite os vizinhos, respeite o pessoal na rua, respeite os vizinhos, respeite as mulheres, respeite os homens. Respeite os mais velhos, respeite os mais novos. Todos nós somos criaturas de Deus. Tchau, Pedro Oli. Sobre efeito de remédio clonazepam, tomei 3 cartela. Eu peço desculpa por ter falado um bocado de salada de palavras, mas peço desculpa. Tô só um pouquinho medicado, mas eu vou melhorar. Que eu tava um pouco agitado, mas eu tô melhor. Eu tomei 3 cartelas de clonazepam, tá bom? Mas espero que essa palavra, essa mensagem seja legal, tá? Respeite o próximo como você quer ser respeitado. Nunca xingue ninguém na rua. Respeite os mais velhos, mais novos, mais jovens. Respeite mãinha, respeite painho. Respeite painho, respeite mãinha. Foi eles que deram muito carinho. Tchau, Pedro Higino, Marco da Silva. Tomei 3 cartelas de clonazepam, mas eu vou melhorar, porque eu tava agitado. Tudo de bom, Deus abençoe. Tudo de bom, vou melhorar. Eu tomei 3 cartelas de clonazepam, mas eu já vou melhorar. Deus te abençoe, Jesus me ama, Jesus te ama também. Jesus ama todos nós, tchau.